14. Satz A. Tenho dores nas costas. Satz B. Tenho dores de cabeça. Satz C. Tenho dores de barriga. Satz D. Tenho dores nas pernas. Satz E. Estou com dores de garganta.